Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito boa tarde, 1 da tarde. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Fala aí, Maurício Amaral. Fala aí. Beleza, estamos chegando com o Pretinho. Delegado Porã, tudo bem, delegado? Tudo beleza, Alexandre. Tudo certo. Marcos Piangers. Outstanding. Fantástico esse outstanding. Dia. Outstanding. Totalmente fora da casinha, Marcos Piangers. Fala aí, KG. Beleza, foi o Porã que recolheu o Marcelinho Paraíba. O delegado Porã. É verdade, Marcelino. É verdade. Quem recolheu o Marcelinho daqui a Paraíba. Pouco falaremos, Paraíba. Daqui a pouco falaremos sobre o caso do Marcelinho Paraíba, que está preso, está guardado, fazendo cursinho de canário. Fala, aí, Mr. P. Fala, boa tarde. Beleza, boa tarde. Já te cumprimentei, KG? Já? Tem certeza disso? Sim, você está certo disso? Também esquecidão, hein? Bom, tomei esquecidão. Vamos apresentar a estrela móvel do Pretinho Básico para esta quarta-feira, 13 horas. É clássica participação da guria do Patrola. Custou pra sair do chão. É normal. Final de temporada, a torcida não vem em peso. É uma que outra. Verdade. E tem uns que nunca foi. Ainda mais que eu indo do Grêmio, né? Ainda mais que eu indo da torcida tricolor. Aliás, totalmente. Aliás, a Rodaica tem uma passagem muito interessante em sua vida profissional. É uma vez que ela foi fazer uma matéria do Patrola dentro do Olímpico, num jogo do Grêmio, e a geral começou a cantar essa música. Foi demais, né, cara? Muito legal. Vamos juntos você até as 2 da tarde. Meu nome é Alexandre Fetter e nós juntos somos o Pretinho Básico. Juntos somos um. Quarta-feira, 30 de novembro de 2011, dia da reforma agrária. Comecei lá em casa uma reforminha agrária já. É mesmo? É. Legal. Mudei as plantas é de lugar. E as formiguinhas lá, como é que estão? Eu gosto quando tu fala das formiguinhas. Não, é as abelhas. Morte cara. As formiguinhas. Tem na casa de vocês aquelas formiguinhas? Ah, lá pelo moro, amor tem de Deus, graça. Alguém escreve e diz como é que mata. Não, não tem jeito. É a natureza. Não, mas assim, são milhares. É? No verão é aquelas não é duas. Tem um jeito. Antigamente se passava aquele giz, né? São pequenininhas e elas andam por tudo na cozinha. Olha só, tu tem que andar mais pela tua casa. Lá em casa nós temos aproximadamente umas 8 espécies de formigas. Não, mas é que eu tô focada nas da cozinha, porque se elas querem ficar na rua, saúva, beleza. Não, mas é que a Rodaica foca no inimigo por vez, né? Agora são as da cozinha. As da cozinha que são as mais terríveis. Porque não, deixa qualquer coisa lá. Elas atacam. Ah, aquelas pequenininhas, elas tomam conta. Tá na hora de botar o açucareiro na geladeira. Como é que faz pra tirar sapo, cara? Lá em casa a gente tem o açúcar na geladeira. Sapo. Ó, Nair. Fala, Almir. Tô mandando hoje de tarde 32 tamanduá lá pra tua casa. Acabar com o problema da eu acho bonitinho. Eles vão morar lá um mês. 3 meses. Problema é as caganças. Tem alguma coisa errada, Almir. Tu já tinha mandado 32 pra casa do Fetter. Foi pra andar de baixo. Erramos o endereço. Pegamos a velinha lá, tadinho. Andar de baixo é cara da síndica, não faz isso. Exatamente, erramos o endereço. E a síndica é braba, rapaz, não faz isso. Pior que foi com uma foto tua ainda. Pelo amor de Deus. Uma foto de super-homem, fantasia de super-homem. Cueca vermelhinha. Hoje também é dia do evangélico. Você que é evangélico, nosso abraço, nosso respeito. Ô, glória. Ô, glória, olha. E também, olha aqui, é dia do síndico, velho. Que beleza. Eu amo o síndico. Pra não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Muito bom, hein, prometi. Muito bom. Mandar um abraço pra síndica do meu prédio, a dona Vera. Quase veio. Mandar um abraço pro ex-síndico deste prédio aqui, nosso querido Alexandre Bach, que não está mais, não é mais síndico não do prédio. É Alexandre Beck, eu sempre chamei ele de Beck. Não, é Bach. E aí, Beck, como é que você tá? B-A-C-H. Viu, o cara por aqui, é Beck. Queimaram o Beck. Não tá mais por aqui. Grande Beck. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Porto Alegre tem menor taxa de desemprego desde 1992. Ainda assim, 7,1% da população está desempregada. Isso dá um contingente de 147 mil pessoas sem emprego na Grande Porto Alegre. É, gente. Fantástico. É, gente. Número fantástico. Porque quase 10% da população. A Espanha tem 20% de 22. Desempregados. 22% já? A Espanha é 22%. A Inglaterra hoje parou greve em todos os setores, inclusive saúde. Cirurgias foram canceladas hoje na Inglaterra. como protesto da população contra as medidas de austeridade fiscal lá que o governo está implantando. Sim. E a aposentadoria dos cidadãos ingleses aos 66 anos, que hoje eles se aposentam aos 60. A única coisa que bombou na Inglaterra foi a embaixada deles lá em Teherã. Meu Deus. Esse aí tava movimentado. É que estão tirando os benefícios dos europeus, agora eles estão chiando. É, sim, os trabalhos... Durante muito tempo o europeu só recebeu e nunca deu, né? Ele sempre recebeu do Estado. Também, né? Não, ele pagou muito pouco, ele só recebia do Estado e agora estão... A Alemanha tem um dos maiores impostos do mundo também. É, os caras estão falando aqui que os principais países europeus que estão quebrados são os socialistas, né? Os que foram administrados por socialistas, que é quem dá, né? Mas tem, mas socialista... os Estados Unidos é capitalista. É, na verdade tá todo mundo quebrado, também. Não tem um padrão de governo socialista que quebra os países. Pô. Vem aí um novo mundo. Vem aí um novo mundo. O Hemisfério Sul vai eleger o planeta. Que viagem, né? Vai inverter. Será? Claro, cara. Não Austrália, sei. Brasil. E aí o que a gente via? Chutem em qual posição de PIB a Índia tá? A China é mais em cima. A posição do PIB da Índia, qual é a posição assim no ranking? O PIB, mano. O PIB, não faço a menor ideia. Chuta um número. Tá, sei lá, 232. Não, quarto maior PIB do mundo. Aí, ó. Quarto maior PIB do mundo, a Índia. A China é o terceiro, é o segundo, já depois dos Estados Unidos, mas é o terceiro se contar a União Europeia. Então é um troço absurdo, né? Vai mudar o mundo, vai mudar o mundo. E aí aquelas cenas que a gente via dos Estados Unidos, né, invadindo Brasil lá, é o oitavo. O Oriente Médio, buscando petróleo e não sei o quê, nós vamos ver aqui com a água. É o que eu quero ver. E o pré-sal também. E o pré-sal. Mas nós já temos uma máquina. Qual é a máquina? Transforma urina em água. Tá brincando? É mesmo? Eu tenho uma pergunta. Rodaigo, o teu silêncio é como o meu silêncio num assunto como esse, que é meio que assim... Pois é, eu fico meio por fora, eu fico só ouvindo. Ou o teu silêncio é porque tu não quer, tu entende, tu não quer participar. Não, obviamente eu entendo, porque eu acompanho e leio sobre o assunto, mas eu acho que é uma dúvida para todo mundo qual é o rumo que essa história toda vai ter. E eu não acredito que o Brasil, diante desse universo aí, vai conseguir crescer, que seria o principal motivo de alegria pra gente aproveitar essa crise toda para de repente passar a liderar, aumentar tudo. Não. Porque eu acho que o país não é sério, entendeu? Então eu não acredito nisso. Justamente isso. Não, é que daí, como eu tenho uma visão meio pessimista. Mercado econômico mundial absurdo, entendeu? Eu te ouço falar de economia, tu não pode ouvir eu falar que eu não gosto de economia, que eu não conheço economia. É que tu não só... Quanto tempo tu falou até agora no programa? Tu explica a tua pergunta. Mas a questão, Pi, é só porque eu tenho uma opinião pessimista e às vezes eu me sinto mal por colocar minha opinião pessimista, então eu prefiro ficar quieta. Eu acho que o Brasil é um país assim, tão sem noção. É que nós somos pessimistas pelo que a gente vê diariamente no país. As pessoas que nos governam nos fazem essa política, pessimistas. Essa saúde, essa educação. O problema é que, assim, onde é que vai. A riqueza existe no país, né? A gente tem bastante dinheiro aqui no Brasil hoje em dia. E aí é muita corrupção. Aí não chega o benefício pra todo mundo. Aliás, ontem o Profissão Repórter da Globo estava acompanhando esses protestos pelo mundo inteiro, sejam eles contra o capitalismo lá em Wall Street, né? Os americanos lá e tal, né? Contra o consumismo e tal, não sei o quê. Quanto os árabes lá no Egito e em outras partes do mundo, né? E realmente existe, também na Grécia, né, por causa da economia, existe um desconforto, né, um descontentamento geral em vários países, né, o que provavelmente ocasione mudanças aí pra frente, né? 3 mil comprimidos para impotência sexual são apreendidos no extremo oeste catarinense. Opa! Medicamentos estavam escondidos em caixa de som transportada por jovem de 16 anos. Era bem potente essa caixa de som, né? Os comprimidos de Pramil. Pramil? Vinham do Paraguai e seriam entregues no Rio Grande do Sul. Esse eu não conheço, Pramil. Também nunca ouvi falar em Pramil. O que eu vou fazer com os comprimidos, doutor Pedro? Olha, vão meter pra dentro. Será que tem a ver com Plasil? Incinerar. Mas antes que incinerem, pega os pra nós, doutor Pedro. Pra nós, doutor Nossel. Eu não preciso disso. Eu preciso, Toninho. Não precisa. Mas credo. Toninho Teixeira, caiu a casa. Nem me diga que pegaram os Pramil, Almir, que nós íamos vender no verão, meu. Pegaram todo o nosso Pramil. Acho que é contra enjoo também, hein, cara. Não, aí é Plasil contra enjoo. Mas deve ter alguma coisa, cara. Tu não enjoa. Tem um amigo meu. Toma, não fique enjoado. Parece que o Pramil é só pra casados, pra não enjoar da mulher. Tem um Plasil. Mas parece que não faz efeito, não, né? Nem o Pramil. Tem um amigo meu que vai na farmácia e compra o combo. Ah, o combo. Pra, como é que pra, é? Pra transar é? Com a mulher é dele horas a fio sem parar, dias a fio sem parar, ele compra o combo. Um Plamil e um Plazil. Aí sim, ele toma os dois juntos. Aí vai, combinado, medicação combinada. Peixes aparecem mortos no Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Mortes teriam sido provocadas pela falta de oxigênio na água, devido aos altos índices de poluentes despejados todos os dias no rio. A gente falou ontem aqui, né, sobre o baixo nível do Rio dos Sinos e também o alto nível de poluição. Então tá aqui a prova, né? Um dia depois que o Pretinho Básico fala, as coisas acontecem. Os peixes até morreram. É impressionante. E a Zero Hora copia. A gente pauta esse mundo, cara. É verdade. Impressionante. A Folha de São Paulo copiando. A gente pautua o mundo, né? Pautua o mundo. Paralisação nos serviços de coleta de lixo afeta dois municípios da Grande Floripa. Palhoça e Biguaçu, o dia amanheceu com sacos de lixo espalhados pelas calçadas e nos pátios das casas. Exatamente. Mais de 180 toneladas de lixo deixaram de ser recolhidas. A chuva piorou a situação. O problema é decorrente da greve dos funcionários da empresa terceirizada que faz o serviço de coleta ali em Palhoça e em Biguaçu. Exatamente. Nunca um brasileiro ou o brasileiro se divorciou tanto. Olha só. Em 2010 foram registrados nos cartórios 243.224 divórcios. Isso significa que 2 em cada 1.000 brasileiros com 20 anos ou mais se divorciou legalmente no ano passado. Bom. O aumento se deve principalmente à mudança e facilidades na legislação. Gaúchos estão entre os que menos casam no país. No ano passado foram registrados 38.061 casamentos no Rio Grande do Sul. O estado onde mais se casa é Rondônia. Tem que casar em Rondônia, né, cara? Vai fazer o quê em Rondônia? Tem que casar, né? Tem que casar. Não, Índia, arruma a Índia, Batista. Não tem net lá, mano. Não chega. Em Rondônia. Campanha em Porto Alegre vai alertar passageiros de ônibus a usarem fones de ouvido nos coletivos. Aí, guri. A Carris adotou a ideia com o slogan... O slogan, não seja o DJ do ônibus. Guri não anda de ônibus. O que o cara faz? O que o cara faz? Entra no ônibus com aquele sistemzinho dele ali, ouvindo em som alto. Ou seja, e aí vai atrapalhando a viagem dos outros, né? Se agradar, aí entra três pessoas escutando música diferente. Sim, três. Três porcaria, imagina. Dá uma poluição sonora. O cara quer ouvir o Pretinho, não cara, pode. Vai ouvir teu fone, né? Mas como é que vamos fiscalizar isso aí, meu? Não, é uma campanha de conscientização. Não é fiscalizar, é conscientizar mesmo, né? Tipo, pensa no coletivo, né? Entra no ônibus ouvindo tua musiquinha no teu fonezinho de ouvido. Eu não quero ouvir a tua música, entendeu? Se a gente fosse o país de primeiro mundo, a Carris daria um fone de ouvido pro passageiro, né? Ah, ia ser legal, Carris. Né? Como tem aviões, no primeiro na primeira classe da TAM. Mas ônibus não. Tem trem, ok. Mas ônibus não tem. Não, ônibus não tem. Não adianta dar o fone e também não ter um sistema de som, né? Porque aí tem gente que não vai ter o celular, ou o iPod, enfim. Mas é bom ter tipo um avião, fone. Tinha que ter onde enfiar. Mas tem os ônibus com televisão, né? Porto Alegre. Só que eu não sei como é que escuta. Pois é, exatamente. Aí teria que ter o fonezinho ali pra poder escutar o circuito interno de TV. É lotação? Não, ônibus mesmo. Ônibus da Carris. Como é que não roubaram ainda as TV? Mas é bom ter o fone. Fonezinho é bom porque sempre tem a véia do 1500, né? A véia que tá gritando, volta lá. Meu filho tá bem agora! Casando aquela vagabunda! Tá ganhando 1500, tá bem? É bom pra tu não ouvir esse tipo de papo no ônibus, né, cara? Cara, e essa aqui não é destaque do Clique RBS, mas é que eu tenho tanto material aqui pra falar hoje, cara, que talvez eu não fale nem metade, eu queria não perder essa aqui. Um pastor alemão entrou numa agência dos Correios, pegou um formulário de Telegram e escreveu. O atendente examinou o papel e disse, só tem 9 palavras aqui, você poderia mandar mais um uf pelo mesmo preço. Sim, mas aí perderia todo o sentido, respondeu o cachorro. 1:19, é verdade, amigo, uma americana foi presa após tentar roubar posto com pinguim de brinquedo. É verdade, não dá. Posto com pinguim de brinquedo. Ela disse que tinha uma bomba escondida dentro do pinguim. Ah, olha aí, ó. Passe seu dinheiro, senão explode o pinguim. É verdade, vou matar o pinguim. Mas era mentira, nem tinha bomba. Não tinha bomba. Foi lá no condado de Ivapai. Ah, lá em Ivapai tem muito pinguim. No Arizona, meu. Ah, no Arizona, então Deus. A americana tem unha mais longa do mundo. Bah. Que é? A Chris. Unha. Walton, que unha, hein, Chris? É verdade, é unhão. Que unha, maluco. É verdade. Diz que unhas de cerca de 3 metros não atrapalham pra nada. É verdade. eu consigo dirigir, I can drive, I can play the piano, tocar piano, and I can send some SMS from my iPhone. Posso mandar torpedos pelo meu iPhone. É verdade, é verdade. Without any problem, without any problem. A trilha tá muito alta. É verdade, é verdade. A trilha tá muito alta. Desgraçado, essa trilha vai aumentando. É verdade. No começo deixou ela no nível ali, saiu fora. Foi pegar uma água, foi pegar uma água, desculpa. Uma trilha crescente. Eu queria saber se essa consegue limpar o bumbum com essa unha. I can limp my... S. É verdade. Clean my ass. Clean my ass. With the shit I did to Precisando de inglês. With I did. With some É verdade! Cala a boca, Marcelo! Stay my nails! O que é isso? Ai, que mandou cala a boca agora, Marcelinho? A unha dela. Sabe quanto? Nojo. Olha que unha aqui, ó, é verdade, Pikachu! É verdade. Deixa eu ver. Quanto é o tamanho da unha dela, tu acha? 3 metros e 10 centímetros na mão esquerda, 2 metros e 92 centímetros na mão direita. Tem as imagens, tem as imagens. Mas não fica reto, acho que vai curvando. Vai curvando, vai curvando. Mas ela tem que esticar. Sabe galho de árvore? Quanto custa o esmalte pra ela? Mas é muito esmalte, é muito. Se for Chanel, então dá vida. Faço unha, vai ali na francesinha. Quanto é que dá pra fazer uma unha normal hoje em dia? Uma unha normal, uns 15, 20 reais. É a entrevistada de hoje, Rodaica. É verdade. No Clique Recorte. Ela traz aqui as novidades do mundo feminino. E sempre com a unha feita. Olha ali o esmalte de hoje, é um rosinha Hot Wheels, olha. Muito bonito. É bom pra você pintar o seu carro, né, amigo? É verdade, é verdade. Ô, Marcelo, e aí? Faz mão, faz pé, Rodaica? Aham, também. Faz a cabeça? Vou fazer a cabeça. Calendário com missionários mormons seminus. Cria polêmica nos Estados Unidos. É verdade. Olha os mormons. Eles estavam meio mormons, né, Marcelo? Criador diz ter trabalhado 5 anos nesse projeto que traz missionários mormons. É verdade. São aquelas pessoas, muita gente não sabe, camisa branca, gravata preta, bate na porta das pessoas. No caso, eles estão sem a camisa e sem a gravata. Né? Eles têm um crachá. Só de gravata. E eles têm um crachá, onde está escrito... Elder. Elder e o sobrenome. Elder é o nome de todos eles. Sim, é verdade, e o sobrenome é o sobrenome de cada um. Elder. É Elder. Porque Elder d'água é tipo Elder. Irmão. Sim. Irmão Fetter. É verdade. É o Elder Fetter. Ah, tá. É verdade. Cada mês... Elder é antigo, né, no inglês. Né? Não, aí é Older. Não, Elder. Elderly woman, uma mulher... Elderly, tem uma música do Pearl Jam chamada Elderly Woman. Elder Woman, 40 down the street, Elder Woman. Cada mês traz um mormon peladinho diferente. É verdade. Ai, que gostou, né? É a coisa mais linda. Maravilhoso. Adoro mormon, porque te incomoda domingo de manhã. Bate na minha campainha. Elder é mais velho, ou velhice. É verdade. Eu achava que era older. Idoso. O que vocês preferem, testemunho de Jeová ou mormon de manhã cedo? É verdade. Eu prefiro nada. Qualquer café, mamão, ou quando, suco de laranja. Ou requeimado, o que vocês preferem? Ou casamento. Eu prefiro votar no Prêmio Pretinho 2011. Acesse agora o blog do Pretinho Básico e vote no Prêmio Pretinho Básico 2011. Rodaica, na categoria Morto do Ano, tu votaria em quem? Amy Winehouse, Steve Jobs, Osama Bin Laden, Gaddafi ou Orkut? Ai, que difícil. Acho que o Steve. Steve Jobs é o mais votado na categoria. É, exatamente. Foi o Gaddafi, meu. O Gaddafi é o menos votado. Acesse lá o blog do Pretinho e vote no Prêmio Pretinho 2011, no último Pretinho do ano. A gente vai ter o Orkut. A pergunta, o morto do ano, ela é um tanto quanto complexa, porque se tu for avaliar a pessoa, tu vai avaliar pelo lado positivo. Se tu pensar que bom que morreu, então é o morto do ano, graças a Deus. É esse, poderia ser o cadáver. Na verdade, a lógica é... Mas não tem que ter lógica, né? A lógica é votar o que vem e na outra, cabeça. E outra, né? O ano não acabou ainda. A representatividade da pessoa, entendeu? Nós temos praticamente um mês. É um grande morto do ano. Mas aí eu não gostaria que ele fosse o morto do ano. Não, eu queria que ele fosse o vivo do ano. É o grande morto do ano. Eu acredito que o grande morto... Imagina se semana que vem morre o Celso Roth morre semana que vem. Certamente o grande morto é o Orkut. Tá fora da lista. Eu acho o Osama o grande morto. Cara, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pra gente não ficar aqui debatendo o sexo dos anjos. Alguém falou o que foi? É o meu Tico. Alguém falou isso. O teu Tico é o morto do ano. Eu não lembro de ter falado isso. Ai, vamos deixar que a galera vote, né? Isso, é, isso. É, o nosso certeza. Papel é indicar. É. E a galera vota. Não dá pra falar. Acabou não, me pedir, pai. Vamos gerar acesso. Ah, tá. Né? Vamos pedir pra galera acessar o blog. Vota. O blog do Pretinho. Já que o blog do Pretinho não tem o privilégio de estar morando na capa do Clique RBS, a gente tem que chamar toda hora aqui, né? Pra que as pessoas acessem o nosso blog, que afinal de contas está em terceiro lugar no ranking. Mesmo não estando todo dia na capa do Clique RBS, hein, ó. E aí, Mr. P? Caros bebês, aproveitando a deixa do assunto da semana trânsito, não poderia deixar de manifestar minha opinião. Tava eu com a minha namorada indo no centro em São Leopoldo de moto com segurança, muita calma e tal. De repente me deparo com a seguinte cena. Um professor de uma autoescola dirigindo comendo sorvete de colherinha. Ah, não. Olha, cara, aí. Isso não pode ser professor de autoescola. Eu já fui professor de autoescola. Eu tomava sorvetinho, assobiava e chupava cana ao mesmo tempo, Magnata. É uma loucura. Lembrei que um dos bebês falou que havia visto uma mulher também fazendo a mesma coisa. Não deixei de me manifestar devido a esse fato. Então, qual o exemplo dos professores? Se eles estão dando aula com sorvete na mão e na outra na direção, como é que fica? É verdade. Puxa a orelha desse professor. Ele diz a escola aqui, não sei. Não. Pode ser concorrência, né? Peguei o número da placa e tal. Bom, talvez a menina essa tenha aproveitado e tenha conseguido aprender a dirigir com esse professor. Tomara, não me deparo só com essa barbaridade todos os dias. É gente falando no celular toda hora, não uso pisca, enfim. Aquela coisa toda, aquela lista longa. Fui parado várias vezes por motivo de ter moto e nem todo motoqueiro é irregular. E essas pessoas andam dirigindo, comendo e passando numa boa pra lá e pra cá. Ah, isso aí, ó. Então, se vocês puderem dar um alerta para fiscalização, obrigado pela atenção. Rafael de São Leopoldo, que pede para que seja lido no PB das 13. Tá feito. Boa aí, Rafael. Eu não uso celular no trânsito, porque atrapalha a cerveja. Não tem com que mão segurar a cerveja, entendeu? Ah, segura com a outra. Não, a outra tá com cigarro. Assim, ó, eu entabulei um debate sobre isso esses dias no Twitter, cara. E a gente fala muito sobre a Blitz Balada Segura, as Blitz da Lei Seca, as Blitz da Lei Seca e tal, mas ninguém fala nada, ninguém fala nada sobre o uso do celular no trânsito, que é terrível. Sobre o falar no celular, ao celular no trânsito e o responder e-mails e torpedos no trânsito. Já fizeram estudos, é pior o comportamento de quem tá respondendo um torpedo que bêbado, né? Os caras vão zanzando muito na via, pra lá e pra cá, e pra isso não tem fiscalização. É. Não tem como fiscalizar isso. Por quê? Porque os caras se escondem atrás das películas escuras. Também não tem mais fiscalização, o que eu acho muito bom que não tenha, porque protege quem tá dentro do carro. É verdade. Então, quer dizer, tá tudo meio errado, mas a gente vai tocando e vai fiscalizando do jeito que eu dá. Eu gosto da película. Eu gosto desse negócio da película escura, né, Magnata? Porque aí tu fica ali curtindo uma regueira. Curtindo a tua regueira fica ali, curtindo, né? Curtindo a regueira, ninguém tem te outra, né? Tem isso também, né? Cara que curte uma regueira dentro do carro e dirige, né? Tem mas isso. Pode, né, curtir a regueira no carro e viajar, né, mano? Daí o cara fica ali viajando dentro do carro, não tá bêbado, não é pego no teste do bafômetro. Mas e aí pode matar uma pessoa também, né? Já é comprovado pela ciência que o reggae não faz mal à saúde. O reggae não faz mal à saúde. Depende do reggae, né, cara? Aliás, ontem falaram do Edson Goma. Falaram do Edson Goma aqui no programa? Quem? Esse cara, né? É que eu recebi uma mensagem aí do Edson Goma, que o cara tá nativa lá na Bahia, né, Magnata? É um dos grandes regueiros do Brasil. Bahia, né? Grande Edson Gomes. Aquele abraço, Magnata. Obrigado, Pause. Vai que a Gizinho. E atenção, notícia de última hora. O Instituto Pasteur decidiu que ao invés de usar ratos em pesquisas, eles usariam advogados. Boa. E tiveram três razões para decidi-lo. Existem no momento mais advogados que ratos. 2, os pesquisadores não ficam tão ligados emocionalmente aos advogados do que eles ficavam com os ratos. E 3, não importa o que você tem, tem coisas que nem os ratos fazem. Tem ética, né? Boa. Os ratos têm mais ética. Boa. Dá um abraço aqui pro pessoal. Manda. Da Interabilita, um projeto incrível de almas evoluídas, um projeto de fisioterapia neurofuncional pediátrica, só com crianças com dificuldade de locomoção. E seria melhor se fosse Grêmio Habilita, né? É, mas é lá no Internacional mesmo. É no Inter. Ah, por isso. E é uma molecada que é fisioterapeuta e faz esse trabalho sem ganhar um tostão. Tava hoje lá pegando autógrafos de todos os jogadores do Internacional e, né, com todas as dificuldades, mandando boas vibrações pro Grenal. Boa, cheio de boas intenções o projeto, né? Muito legal. Bacana. Comecei a falar e já tava pensando em outra coisa. Enfim, né? Mente muito rápido. É aquela imperatividade, né, Magnata? Imperatividade é o nome disso. Sabe que eu tenho isso aí também, né? Imperatividade é o nome disso. Eu sou muito imperativo, por isso eu preciso me acalmar. Impressionante. Tá sempre calmando, me acalmando. E aí, Rodaiquinha, o que que tem aí? Eu queria dar um recadinho aqui pras gurias, que hoje de tarde, ali na Companhia Atlética Academia, em Porto Alegre, vai acontecer um programa muito legal. Maravilhoso. Que são aulas de sensualidade pras gurias. Primeiro. E também elas vão aprender uma dança chamada estileto. Você sabe que dança é essa? Eu sei. Não. É a dancinha da Beyoncé. Ai, meu Deus do céu. Tá ligado? Olha aí. Tem a professora lá, a Alina, que vai dar essa aula. Nome pra... Alina. Alina. Vai dar aula pras gurias de sensualidade. Enfim, antes que o Maurício pergunte que horas, aquilo, às 6h30 da tarde. Tô liberadaço. 6h30 da tarde, hoje, ó. Vou ter o compromisso, não dá, então, vou ter que trocar folga hoje. Só quero deixar a dica aqui que o pessoal da companhia pediu pra eu dar um toque. O telefone lá é 3085-1777 pra quem quiser se inscrever e participar. E depois ainda tem desfile de lingerie pras gurias verem qual é a moda. Vamos! É meio uma coisa Vamos! Pra satisfazer os homens, né? Porque as mulheres ainda, né, ainda tentam isso aí, entendeu? É, vou te buscar lá, vou te buscar. Os homens não, né? Mas as mulheres ainda tentam, entendeu? É só pagar a conta que você já te satisfaz. Bom, então a aula de sensualidade é às 6h30 e o desfile de lingerie começa às 7h15, mais ou menos, 7h30. Não, começa lá pelas 8h30. Ah, melhor aí! Melhor aí! Porque tem aula de sensualidade, tem a da dança estileta, uma série de coisas. Mulher gosta que as coisas fiquem mais... Então vamos combinar assim, já. Tu vai lá, faz a aula de sensualidade, faz a aula da dança do estileto e depois eu vou lá e a gente vê junto o desfile de lingerie. Claro, Alexandre. Maravilha. Demorou. Aliás, eu vou te deixar sozinho vendo de lingerie e vou dar uma banda no shopping. Será que nenhum homem pode fazer essa aula de sensualidade? Não. E o desfile de lingerie, será que também não? Principalmente dançar o estileto. Uau! Imagina que loucura! Beyoncé maravilhosa! Tô meio... Desculpa. Estranhando um pouquinho. Saiu um pouco da casa agora. Um pouquinho agora. Ah, sei lá, tô me libertando aos 40 que estão chegando, né? É, né, Porã? Sabe como é que é? A Porã não vai dar pra ti agora. Não, agora não. Tá bom. O pause roubou muito tempo nesse primeiro bloco. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Galera do Pretinho, meu nome é Gabriel. Tô vendendo um Nike Shox preto feminino, original da minha namorada, número 35. Ela pagou 550, só usou apenas uma vez. Tô pedindo apenas R$385 na caixa. Não tem chulezinho, então, da mina? Não tem chulezinho. Tô vendendo porque ela simplesmente não gostou, Porã, de usar um Nike Shox. Ela achou desconfortante. Desconfortante. Dá umas congas pra ela. Desconfortante. É um Mike Shots. Um Nike Shots eu nunca vi. É desconfortável, né? Eu não uso, mas dizem que é muito confortável. É merchan? Eu vou te dizer, cara, é bem desconfortável o Nike Shots. É duro demais o Nike Shots. Mas enfim, ela achou desconfortante. Pois esse foi o único e o último Nike Shox que ela teve. Olha só. Quem tiver interessado, mandar e-mail para gbr_lima. GBR Lima. G de gato, B de bola, R de rato, gbr_lima@hotmail.com, que ele envia fotos dos tênis. Não, manda a foto mina, completa. Da mina pode mandar pra Porã, @atlântico. Manda da mina só com os tênis, né? Pra não nada que atrapalhe. Então, sortudo, Amaral. Olá, pretinhos! Me chamo Matheus Matos, tenho 15 anos e gostaria de vender o Corsa do meu pai. Aí. É, e ele bota aqui o Chevrolet Corsa. Mas credo! Do meu pai. O bichinho é ano 2002, tem ar-condicionado, quente, frio, desembaçador traseiro, limpador traseiro, está com apenas 86 mil quilômetros rodados, mas está super inteiro. Os bancos estão em ótimo estado, estamos pedindo R$17 mil. O valor está abaixo do seu valor de revenda na tabela Fipe. E ainda podemos negociar. O carro está em Novo Hamburgo e o e-mail para contato é vendocorsa@gmail.com. Vendo Corsa, NH de Novo Hamburgo, RS de Rio Grande do Sul, gmail.com. É verdade, querido. Como é que tu tá? Eu tô ótimo. Dia 10 de fevereiro. Como sempre. Voz enrolada? Com a língua grossa? Saímos ali do bar do Porto Sol. Ah, bom, viu? Como assim? Brigaram? Brigaram ali? A turma ali tava achando muito estranho aquelas contas que o Valdir tava lá. Não. Muito estranho. Putz, cara. Fomos tudo pro Oliveira. Tinha caderno ali. Oliveira? Do lado. Do lado do Porto Sol? É. É o verdinho aquele. Sim. Pô, bem melhor. Ah, é? Deu uma arejada na cabeça da galera. É mesmo? Pô, tem outro grupo. E tem outra gente lá. Outro grupo, outra astral, galera. Outra astral. É mesmo. Tá, mas... exatamente do lado, mas outra vida. Como é que pode, né? Que horas vocês chegam lá, Almiro? Mais ou menos umas 11 da manhã. E fico até... 11 da noite. Ah, bom. É, 12 horas de trabalho. 12 horas de trabalho. Quer dizer que o pessoal tá ali agora. Tá ali fazendo joguinho. Joga o quê? Ali, dama, dominó. Jogo do bicho. Tudo apontador. Jogo do bicho e caça-nica. Caça-nica não pode, cara. Não pode. É escondido. As máquinas são escondidas? É jogo do bicho, pode também. Ah, tá, mas jogo do bicho não pode, mas tem em tudo que é lugar. Mas o caça-nica já viu alguém também estourar a banca de jogo do bicho na rua? Não, querido. Não, né? O Rio Grande do Sul é um país que tem uma praia chamada Cassina. Não vai ter, não pode ter caça-nica. É verdade, é verdade. Então troca o nome da praia, querido. Tá certo. Põe o nome de Proibido Cassino, ou alguma coisa parecida. Ou shopping center, ou supermercado, não sei, que muda o cassino pra supermercado, não sei. Certo. Gente, junto com o pessoal da Interabilita, nós estamos aqui ajudando crianças com dificuldade. Fazendo terapia junto a animais. Todo mundo sabe que os animais ajudam pessoas com dificuldade. Sim, cachorros. Cachorro, né? Cavalos. Cachorros. Exatamente. Passarinho. Passa, todo tipo do mundo animal, ele pode te ajudar pra te. Gato. Deixar gato, a cabeça mais legal. Claro. Então nós temos. Tartaruga. Na Almirketing Animals Help You to Live. Almirketing Animals Help You to Live. Help You to Live, te ajuda a viver, é isso? É isso. Vários animais pra você fazer terapia. Eu sei que tá com problema emocional, olha, amigo, físico, que legal, mental, que assim, espiritual. Dá um exemplo de animal. Sucuri da Amazônia, 8 metros. Ela tem 8 metros, as crianças brincam, é uma maravilha. Dá pra deixar não ali. Não tem perigo, ela, não tem 8 perigo. 8 metros serve pra várias crianças ao mesmo tempo, várias, né? Tem três criancinhas. Ela vai brincar de barraca, de acampamento. Com a cobra ali, de sucuri. Tem também aqui uma onça pintada. Pode brincar de saco de dormir, né, com a cobra. Muita gente lá pra dentro. É um barato, gente. Depois pra tirar dá um trabalho, mas... Onça pintada do Cerrado também, pra brincar com as criancinhas e tal. E tem também Rottweiler e Pitbull, que o cachorro ajuda muito na desenvolvição motora. Desenvolvimento. Desenvolvimento motora. Mentora, né? Motora. E aí as pessoas... Desenvolvimento motor. As pessoas perguntam, e espaços aquáticos? E esportes aquáticos? Com animais. Quais animais? Piranha. Jacaré. Tudo isso você entra lá. Crocodilo. Briga com os peixinhos. Gente, é um barato. Legal. As crianças adoram. Tem os golfinhos pra dar umas estocadas também? Sabe que quando criança fica excitada, elas gritam, né? E a gente põe na aguinha com piranha e é um barato. É uma gritaria. Show de bola. Muito bonito. Almirketing Animals Help You to Live. Na Almirketing Mania. .com.br. Galera de Venâncio de Aranguá, grande abraço. Gilson Freder. São vastos animais de treinamento para crianças, indicados principalmente para terapia, com os seus filhos. Curta a sua vida. Muito legal, muito bom. Show de intervalo, a gente volta em seguida. E se você quiser aproveitar estes minutos que nós temos aqui no Pretinho Básico, apresentando as ofertas e produtos dos clientes da Rede Atlântida, você aproveita e dá uma ligadinha pro seu corretor de seguros e pede para ele cotar um seguro com a HDI, só para você ver o quanto você vai economizar. Mais uma vez, um ouvinte nosso, Jurandir Gonçalves, que tem um ponto 2009, depois de muito pesquisar, achou um preço que parecia imbatível, R$ 1.990. Aí ele lembrou do amigo aqui que todo dia fala no Pretinho sobre o seguro da HDI, ligou pra HDI e cotou com a HDI, sabe quanto? Quanto? 1.601. De 1.990 numa corretora X lá, ele cotou com a HDI por 1.601. Na ponta do lápis deu R$ 400 de diferença. Meu Deus, cara, 400. Então você sabe o que fazer a partir de agora. Liga lá pro teu corretor, voltamos em seguida. Voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida. 15 minutos para as duas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Fala, doutor Alceu. Doutor Peter. Fala, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola. bola nas costas. Como é que tá a coisa aí, doutor Alceu? E o Marcelinho Paraíba, doutor Pedro? Pois é, doutor Alceu. Comeu a filha do delegado e tá preso, que né, é doutor isso, Pedro? Doutor Alceu? É verdade, é verdade. É, como doutor, assim? Essa é a verdade, doutor Pedro. Não vou esconder aqui. Que tá time bom. O Bangu tá formando, né? É, verdade. Goleiro Bruno, Marcelinho, o Bangu 1, né? Bangu 1. Sim, já tá um, polícia 0. Será que eles jogam futebol na hora do recreio? Lá quando eles jogam? Sim, jogam, certo. É só praticamente. Então vão brigar por ele no time. Vai ser o time do Bruno contra o time do Marcelinho. Dia de sol é pátio com futebol. Agora vamos combinar. Uma garota de família não vai em festa de jogador de futebol no sítio. Não vai, né? Não vai. Tá? Se você é garota de família e um jogador de futebol te convida pra uma festinha no sítio, é melhor não ir. É melhor não. A não ser... Ah, só um pouquinho. Por que que as pessoas não podem ir? Por que que ela não é? Que é isso? Como é que tu vai interpretar a cabeça de uma menina? Teoricamente, não. Tradicionalmente, não. Uma festa de jogador de futebol no sítio já rolou. É verdade. Eu só tô contigo, né? Burro, né? Jumento, já rolou anões. Já cimentaram gente. Já cimentaram gente, né? Sendo que isso não chegou nos ouvidos de todo mundo e sendo que cada pessoa pensa uma coisa. E aí, agora tu vai julgar e vai achar que ela que tá errada, o cara faz uma barbárie dessa e a culpa é dela. Mas que barbárie que o cara fez? O cara estuprou, pelo que tá se dizendo aí, né? Tá provado já? A informação é essa. Tá provado. Pra ele tá lá aprovado. Pra ele tá preso. Por que ele tá preso, então? Ele tá preso porque a guria é irmã de delegado. E o estupro não foi concretizado, tá? Só pra deixar claro. É uma tentativa de estupro. Tá bom. Há uma queixa dela de tentativa de estupro. Tudo bem, mas indiferente disso tudo, não dava pra gente estar julgando aqui se é ela que tá errada, porque foi numa festa. Não, não dá pra gente julgar absolutamente nada, na verdade, porque a gente não sabe de nada, estamos só dando a notícia. Continuando, doutor Alceu. Doutor Pepper, o gordo Ronaldo é o homem forte da Copa no Brasil, doutor Pepper. Feito! Liga pra ele aqui, ó. 999999. Já tá chamando. Eu nem parei de dizer. Cara, já tá... tá fumando, gordo, mas tu não tinha parado. Não, eu voltei a fumar, eu tô muito nervoso agora com esse cargo que eu tô assumindo. Tá cada vez mais Pato Donald, né? Vai organizar a Copa aqui, gordo? Organizar a Copa, a cozinha e os banheiros. Especialista em Copa. E aí, qual é o principal problema na Copa do Mundo 2014? Porto Alegre, Beira Rio, Andrade Gutierrez. Só falta isso? Só se fala nisso. Tá, mas e a minuta? Vai chegar ou não chegou vai chegar? A minuta, já não. Chegou na minuta com bife milanesa. Só tô esperando acabar aqui, né? Pra comer. Já matou, né, cara? Tô ouvindo uma voz feminina na mesa. Olha aí. Aquele avião tá aí, né? Não, diz que não é pra falar com o jogador, né? Melhor não, evitar, mas então. Mas eu sou ex-jogador, mas agora é só fumante. Sou um homem forte do... Tu é o homem gordo da Copa agora? Sou o homem gordo da Copa, cara. Homem gordo da Copa, com 100 quilos. Vamos fazer uma festa no sítio, Loira? Mas depois não adianta tu querer dizer que foi coisinha. Não, mas é que meu pai não é delegado, então não vai adiantar nada. É despachante. Eu fico pensando com essas moças, é que é o seguinte, elas vão lá, ficam com a gente, faz tudo que quer com a gente. Mas é que o teu negócio é outro. Inclusive, tipo de moça, filho, né? A gente faz tudo que quer com ela e depois ela diz que a gente transforma elas. Mas não dá pra querer. A tua mulher é a mulher banana, né? Teu tipo de moça é outra, né, agora? Mulher banana, mulher pinhão. Elefante, mulher elefante. É isso aí. Eu vou comer minha na minuta agora. Vai lá. Um beijo pra vocês aí do... Pretinho básico, hein? Um abraço. Sempre esquece, né, cara? Era aí pro doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado, tá? 12 minutos. Tu não gosta, né, da participação do gordo, né? Hã? Tu não gosta da participação do gordo. Eu gosto, simpatizo com o gordo. Ah, é, ele fica... Gosto, ele fica bem. Eu fico ouvindo, fico ouvindo. Vamos ver, Porazinho, tá mentindo. A gente falou no primeiro bloco sobre a crise, né? Inclusive da crise grega. E tem aqui o Vitor Hugo Martinez Pereira manda algumas novidades do Velho Continente. Notícias urgentes, crise na Grécia. Opa! Hércules é demitido dos seus 12 trabalhos. Atenas entra em liquidação e muda o seu nome para Apenas. Platão, de tanto andar com Sócrates, agora está na fila pro transplante do fígado. O Sócrates verdade. Sem dinheiro para pagar uma diarista, Zeus muda o nome de seu lar de Olimpo para... Oh, não, repara a bagunça. O limpo. O sujo. Multidão na Acrópole protesta para que Aquiles trate o seu calcanhar no SUS. Medusa transforma pessoas em pedra e vai vender na Cracolândia em São Paulo. Que isso. A crise tá forte. Acrópole é vendida e em seu lugar é inaugurada uma igreja universal do reino de Zeus. Asclépio decide suspender o atendimento aos planos de saúde. Quem é o Asclépio? Aí tu me pegou. Deusa Atena é vista trabalhando como garçonete nos Estados Unidos. É, realmente é que assim. Que nem a Gretchen, né? A Gretchen foi dos Estados Unidos. Gretchen, né? Gretchen foi. Já não é mais tão deus assim, né? Já foi um dia. Gostava muito dela. Minha adolescência. Olha, o Asclépio de cada coisa. Eu imagino. O Asclépio é o deus da medicina, por isso olha que ele aí, atende todos os grande saúde. Asclépio. Aquela palavra asepsia deve ter alguma coisa a ver com Asclépio. Nada a ver. Por que deve ter? Deve ter. Por quê, porra? É asséptico. Ah, é verdade, verdade. Hércules perde os dons de trabalho e procura um bico como segurança na casa de tolerância de Afrodite. É a deusa do amor, essa é o seu. Afrodite, se quiser. Narciso vende os seus espelhos para pagar a dívida do cheque especial. Zeus vende o trono para José Sarney. E a última notícia: Medusa faz bico na ala dos ofídeos em zoológico local. Braba crise na Grécia, notícias hein? Notícias da Grécia. É verdade. E aí, Mr. P, de pijama? Aí, o sujeito completamente bebum começa a fazer o maior escândalo numa festa. Mas e aí, um dos convidados tenta ajudar ele. O senhor não quer tomar um táxi ali e ir embora? Não, pra mim, chefe, eu não quero tomar mais nada. Mais um. Tem que ser rapidinho, tem que ser. Por quê? Não precisa, temos tempo. Não, eu sei, é só porque eu tava rapidinho nos papéis. Tu quer ir embora, é isso? Também. Não, mas para aí, tinha uma rapidinha aqui, onde é que foi parar? Então já perdeu a vez. Já era. Vai. O brasileiro voltava completamente bêbado, de novo, outro bêbado, numa festa nos Estados Unidos, no meio do caminho, caminhando no meio da calçada ali, ele dá de cara com um cara dentro de uma lata de lixo com uma bunda pra fora, virada assim. Aí quando tá passando, dá uma paradinha, dá uma alisadinha na bunda. Ei, o americano joga fora tudo mesmo. Isso aqui no Brasil deve valer uma grana. Uma bundinha dessa. Ei, beleza. Outra de bêbado. E aí, Cajezinho? Dois bêbados acordam de manhã no xadrez. Marcelinho, só por que a gente tá aqui, Marcelinho? Olha, eu sei. Lembra aquele poste que a gente resolveu fazer xixi ontem? Oh, claro que lembro. Pois então, não era o poste, era o guarda. E a dica, se você encontrar alguma pessoa bêbada, não dá um copo de café preto pra ele. Isso, não faça isso. Não faça isso, o cara vai continuar bêbado, você vai ter que aguentar um bêbado acordado. É verdade. Não, mas esses dias eu ouvi da Rodaica, inclusive, eu estava bêbado na mesa de um restaurante. Como assim, Alexandre? Prestes a sair do restaurante pra dirigir. E eu pensei, vou pedir um café, porque eu vou ficar sóbrio, café, e vou dirigindo. A Rodaica falou, não pede, o café potencializa o álcool. Foi isso que tu falou, né? É mesmo. É. Eu falei, vamos me dar dois. Um café com conhaque. Café com conhaque, porã? É mesmo? É, era bom. Irish coffee. Quando eu bebi, eu tomava essas coisas aí. Até café era com conhaque. Agora entra no bar lotado e pede uma bebida. Quem entra? Um cara. Vê uma mulher gatíssima. Gatíssimas. Sozinha. E aí, tudo bem? Será que a gente pode conversar? Ela se levanta e fala bem alto. Motel? O senhor tá pensando que eu sou o quê? Todos no bar olham pro cara. O cara não tinha falado nada. Caraca, meu. Ele volta todo tímido pra mesa. Esse assim. Tipo de mulher acusa de estupro. É verdade. Eu fico sempre do lado do homem. Eu também. Passados alguns instantes, a mulher se dirige a ele falando baixinho. Eu prefiro ficar. Me desculpa, mas é que eu sou psicóloga e tô fazendo um teste de reação do pulmão. Psicóloga. Aí o cara se levanta e berra, R$100? Tá muito caro. R$100. O cara não era psicólogo. Feito! E aí, Rodaiquinha? No jornal, o homem lê a reportagem sobre a atriz que havia se casado com um jogador de QI notoriamente baixo. Putz. Aí ele se vira pra mulher. Aí ele se vira pra mulher e pergunta: por que imbecis acabam sempre se casando com as mulheres mais bonitas? Ai, querido, obrigada. Aí completamente bêbado. Peraí, Porã, isso é uma piada? É uma piada velha. Piada velha do Porã. Apoio. Sutiã, amigo, pra aqueles que estão passando do umbigo. Mais uma de bêbado, completamente bêbado. Ah, no casamento da filha, o pai resolveu tirar uma onda com a cara do genro. Então, ó, Renato, você vai ser um homem resolvendo tudo essa noite ou um rato esperando até amanhã? Olha, nenhuma coisa nem outra, seu Juarez. Acho que o senhor vai me chamar de cachorro. Já resolvi isso há 6 meses. Que isso? Mais um. Aí duas loiras foram fazer um safari. Lá no meio da selva, elas assistem horrorizadas um nativo sendo engolido por um crocodilo. Ai, que horror. Cena, hein, cara? Uma vira-se para a outra e diz: ai, amiga, isso é chiquérrimo. Até os sacos de dormir aqui são da Lacoste. Toquezinho pra galera aí que tá começando o calorão, começando a usar o ar-condicionado, e muita gente resfriada por isso. É verdade. Duas coisas antes de começar a usar o ar-condicionado: limpar os filtros do ar-condicionado, porque isso acumula muito pó durante o ano então eu fiz isso. Tem que limpar o filtro do ar-condicionado. E outra vez na vida eu tirei um filtro da área. E assim, ó, pode dar tanta doença isso, porque é um monte de porcaria que fica ali, aí tu vai respirar aquele primeiro, sabe? Isso aí. É apavorado com a sujeira da tela. É impressionante. É apavorante. A notícia boa é que morreu já um Sérgio Mota, um político brasileiro, né, por causa do ar-condicionado. O gabinete dele completamente sujo, ele morreu. Sério? É, o ar-condicionado. Eu contratei bem pro o Maradona Filtros, acabou com todo o pó lá do. Pô, que bom, cara. E a outra dica pra você que já pegou o resfriado: olha aí, é bom esse resfriado. A canja de galinha reduz a atividade dos glóbulos brancos responsáveis por causar os sintomas do resfriado. Então toma uma canjinha de galinha, Amaral. Não faz mal a ninguém, né? Já dizia o Jornal. Não faz mal a ninguém. Fica a dica, porque a gente pode limpar o filtro do ar-condicionado na nossa casa, mas na empresa que a gente trabalha não, né? Ah, é verdade. Então fica a dica para as empresas limparem o ar-condicionado, né? Lojas, nos seus funcionários públicos. Né? Mas com porque esse por calorão, economia não faz, e daqui a poucos funcionários vão estar todos doentes. Apetece uma canjinha de galinha, né? Bem quentinha. com vinhozinho, temperatura ambiente. É, beleza. Ah, tudo a ver, né? Uma gripe, uma canja de galinha. Maravilha. Com 40 graus. Porco, né? Praticamente tudo da galinha é bom, né, cara? Tudo que vem da galinha. Coraçãozinho da galinha é sensacional. Eu não gosto do fígado. Eu gosto da sambiqueira. A cloaca. Ó, tá chegando a hora do vestibular ESPM. E esse ano a ESPM inovou e tá levando a prova de vestibular até Floripa, Caxias, Santa Maria, Santa Cruz e Joinville. Então você do sul do Brasil se inscreve em espm.br/vestibularsul. A ESPM é uma faculdade show de bola, referência em comunicação. Tem cursos de administração, design, jornalismo, publicidade e relações internacionais com uma formação completa. Prova dia 3 de dezembro e as inscrições pelo site espm.br/vestibularsul. Se eu pudesse me formar de novo, me formaria na ESPM. Mas não em 12 anos daí, né, mano? 12 anos aí não ia dar, Maurício. Não foi, mas foi eu 14, ia aproveitar bem os 14 tá anos. Certo. Tá bem, então era isso. Ficamos por aqui com este Pretinho Básico, agradecendo demais a sua audiência, a sua preferência pelo Pretinho, porque nós sabemos que nesse horário no rádio temos vários programas bacanas aí na sua cidade, aqui na sua cidade, e você opta por escutar o Pretinho dos Amigos da Atlântida aqui. Voltaremos logo mais às 18, vem aí mais um Cabelo no Espaguete, bomba no caixa eletrônico, gente.